O nosso tema hoje, os bons obreiros. Tem um capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. E numa passagem do Evangelho de Jesus, é dito, passagem de São Mateus, ele nos diz assim que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem para quem nos faz o mal. E para nós parece bastante difícil isso, um pouco estranho. Mas ele justifica o porquê que nós temos que fazer isso. Porque através dessa manifestação, nós conseguimos justificar a nossa filiação e não fazemos nada além da nossa obrigação, porque todos, inclusive aqueles que nós achamos que são maus, já fazem para os seus. Então, que mérito tem fazer apenas para os nossos? Nós temos que conseguir compreender e fazer isso de uma forma mais ampla. E ele termina esse texto dizendo: sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele não quer dizer que nós vamos chegar ao nível de Deus, mas que nós devemos procurar fazer todo o esforço que está ao nosso alcance para nos melhorarmos. Então é nesse sentido que ele diz: sede perfeitos. Dentro do capítulo ele fala de várias coisas, inclusive ele nos fala sobre o que é ser o homem de bem dentro desse mundo. Nós falamos muitas vezes, né? Ah, o fulano é uma pessoa de bem. Para a gente entender um pouco, eu vou ler uma pequena frase que diz: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Tem fé? Acredita no propósito dos acontecimentos e não reclama nem se revolta. Usufrui dos bens na condição de depositário. Trata seus semelhantes com respeito, educação e compaixão. É aquele que compreende e coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Vamos tentar falar um pouquinho sobre essa frase que é grande e engloba bastante coisa. Pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Às vezes a gente pode ter uma noção equivocada do que é justiça, do que é caridade e principalmente do que é amor. Mas a gente pode resumir isso no mandamento número 2 que Jesus compilou: faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Fazendo isso, tu age com justiça, tu age com amor e tu age com caridade. E a gente sabe o quanto é difícil colocar em prática esse pequeno mandamento em termos de palavras, porém grandioso em termos de atitude. Ele continua: tem fé. Ter fé é acreditar em Deus. Acredita no propósito dos acontecimentos. Nada do que acontece, acontece sem a permissão de Deus. Não é que Deus faz acontecer, mas ele permite que as coisas aconteçam. Não reclama e nem se revolta. Se nós acreditamos realmente em Deus e que tudo está certo, mesmo que a gente não entenda, a gente não vai reclamar e nem se revoltar, porque isso é um ato contrário a ele. Então, é um balanço do quanto é a nossa fé. Porque é muito fácil eu acreditar em Deus e dizer que tenho fé quando tudo está bem. Ah, Deus é maravilhoso. Mas quando surge alguma coisa difícil, parece que Deus aí é tirado da jogada e eu não entendo os acontecimentos. Usufrui dos bens na condição de depositário. Isso é uma coisa que a gente repete várias vezes. O que é ser depositário? Nós estamos hoje encarnados usufruindo de muitas coisas, inclusive de um corpo que nos foi emprestado e que, quando desencarnarmos, nós vamos, talvez não assim, mas assim, e ele fica. E aí nós vamos ter que dizer assim: puxa, de que forma que eu usei esse corpo saudável que me foi fornecido? Então, trata seus semelhantes com respeito, educação e compaixão. De novo, aquele segundo mandamento pode ser incluído aqui, né? Todos nós gostamos de ser tratados com respeito, com educação, e precisamos da compaixão alheia a todo momento. Todos nós precisamos disso. Então, é como uma via de mão dupla. Nós vamos e voltamos. A todo momento é um vai e vem. Será que eu só quero sem fornecer? Não funciona, né? É aquele que compreende e coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Então, só o fato de compreender já é bastante complexo. Compreender exatamente o que ele quis dizer em cada um daqueles ensinamentos que constam nos evangelhos. As parábolas são extremamente interessantes porque elas contêm uma profundidade que todas elas se encaixam em várias coisas que a gente fala do nosso dia a dia. Não é uma coisa lá de trás, é no nosso dia a dia. E ele fala mais, ele fala sobre o homem no mundo. E tem uma diferença de ser no mundo e de estar no mundo e de ser do mundo. O homem do mundo é aquele que se dá bem com tudo o que está acontecendo, é aquele que participa desses acontecimentos que muitas vezes nós achamos errados, promove desequilíbrios e gosta do que promove. Esse é o homem do mundo. O nosso mundo é um mundo desequilibrado. Mas estar no mundo, todos nós estamos e podemos e devemos agir de forma diferente. É aquele que convive com as diferenças e não entra em choque com elas, mas aceita as naturezas, compreende e utiliza suas habilidades em prol de todos. Agradece as oportunidades e com alegria irradia ao seu redor a positividade e o bem que pode produzir. Utiliza o seu viver para conscientemente abandonar seus vícios e reforçar as suas virtudes, ainda em estado latente. Conviver com as diferenças, todos somos diferentes, todos. Onde tem dois, existe divergência de opiniões, no mínimo. E nós temos que aprender a conviver com isso, a aceitar como os outros são, porque precisamos também ser aceitos. É uma premissa básica. Por isso que fala das naturezas, aceitar as naturezas. Nós somos uma grande parte da nossa humanidade, nós estamos em degraus diferentes. Existem seres que nós citamos muitas vezes aqui, que estão em degraus bem mais altos do que nós, mas também nós percebemos que alguns parecem estarem mais abaixo. Se nós não tivermos com aqueles o mesmo olhar que os outros têm para conosco, fica bem complicado. Utiliza as suas habilidades em prol de todos. Todos aqueles recursos que nós temos aqui dentro de nós, capacidades, servem para quê? Além do nosso progresso evolutivo, serve para nos ajudarmos uns aos outros. Eu repito de novo, nós somos muito ajudados, muito, por outros. E nós precisamos fazer o mesmo mecanismo. Isso chama-se, entre outras coisas, reconhecimento e gratidão. Agradece as oportunidades com alegria. Às vezes a gente diz assim, eu não tenho tudo o que eu quero, ou o que eu gostaria de ter. Mas aquilo que eu tenho que fazer com que isso seja alegre, benéfico, em todos os sentidos. Irradia ao seu redor positividade e todo o bem que pode produzir. Só isso também já é um bom ponto da gente conversar, né? E ainda diz, utiliza o seu viver, a sua vida, para abandonar os seus vícios, as suas más tendências, que todos nós temos muito forte ainda em nós, e nós continuamos repetindo muitas coisas, e para, ao mesmo tempo, fortalecer as virtudes que ainda estão em estado latente dentro de nós. Se tivéssemos a virtude, nós manifestaríamos a todo momento ela. Então, nós ainda não temos. Ainda é muito mais forte a tendência negativa do que a positiva. É só a gente observar as nossas atitudes diárias, os nossos pensamentos, e fica difícil às vezes perceber as atitudes. O que, que eu gosto de pensar? O título é Bons Obreiros. O que, que são os obreiros? Lá no dicionário, inclusive, ele fala, não é nem dicionário espírita, é o dicionário normal. Indivíduo que produz alguma coisa através da sua ação prática. Então, obrar é produzir através de uma ação. daquilo que eu faço, eu produzo algo. Mas o bom obreiro é alguém que produz alguma coisa de bom. A obra é o mundo em que nós estamos inseridos e que nós somos chamados ao trabalho que nos dá a chance de aprender e evoluir. A obra é o mundo em que nós vivemos. Nós somos chamados, estamos aqui, mais uma vez encarnados, para termos uma grande oportunidade de aprender. E através desse aprendizado, evoluir. O que significa evoluir nesse estado que nós estamos? Desapegar de coisas que não têm importância. Desapego. A gente fala muito do desapego material, mas existem outros apegos que são muito fortes em nós, que estão aqui dentro, os nossos conceitos que estão enraizados. Temos que modificar, porque não servem mais. Nos atrasam, nos prendem a um estado de inferioridade que a gente percebe. O bom obreiro é aquele que coloca o seu trabalho em benefício da obra. Então nós estamos num mundo, obra de Deus, inseridos, chamados para participar como obreiros, como trabalhadores. O que nós podemos fazer para que essa obra seja uma obra melhor? Dentro de tudo aquilo que foi falado antes do homem de bem ou do homem do mundo, colocar as nossas habilidades maiores em bem dessa obra, fazer com que ela frutifique. Não é difícil, não é difícil. A gente apenas precisa sufocar um pouco já, esse orgulho, esse egoísmo, a vaidade, várias outras coisas que se manifestam durante o nosso dia, para que consiga vir à tona as coisas boas. Quando Deus nos colocou aqui, Ele colocou dentro de cada um de nós a partícula dEle. Ou seja, nós temos Ele dentro de nós. Nós precisamos acreditar e manifestar. E a manifestação é fazer o bem, a caridade, promover a justiça, que foi a primeira frase que foi dita. Então, dá trabalho, porque ainda não sabemos fazer muito bem. Ainda vamos escorregando. Damos um passo para frente, damos uma escorregada. Mas, determinação. Nós precisamos apenas acreditar que é possível e aí nós conseguimos fazer. Quem quiser ler esse capítulo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito interessante. Sede perfeitos. É a oportunidade que eles nos oferecem.